Eu sou a Leonor, do 4º ano da EB1 de Ançã, e vou ler É Tudo Meu, de Nell Most. Era uma vez um pequeno corvo que adorava tesouros. Ele era muito simpático, mas quando o viam, todos corriam a esconder as suas coisas, a agarrá-las bem, atá-las com a corda ou até trancá-las à chave. E às vezes não era suficiente. Ao fim de pouco tempo, os tesouros mais preciosos iam para o seu ninho. O pequeno corvo não conseguia evitar. Tinha de ter tudo. Um dia o ouriço deixou o ursinho de peluche à porta de casa. Quando voltou, tinha desaparecido. Roubado. Ao saberem disto, os animais começaram a ter mais cuidado. E o pequeno corvo teve de pensar em novos truques.